Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma edição do Em Transe aqui na Radar. Primeira parte, apresentação e realização de Ricardo Mariano. A última meia hora é conduzida por Ricardo Carvalho. Começamos com um clássico absolutamente maravilhoso, pertence a Arvo Pärt. Ele que nasceu em 1935, começou a compor nos anos 50 e até hoje, é estoniano e inventou o designado estilo Tintinnabuli. Existe, claro, uma explicação técnica para o estilo, mas para aqui o que mais importa é dizer que aquilo que Arvo Pärt faz com esta sua criação é uma repetição hipnótica de poucas notas num diálogo constante, sempre sereno, maravilhoso. A sua peça maior e mais representativa chama-se Furalina, originalmente lançada em 1976, reedição de 99, com o piano a cargo de Alexander Malter. Começamos com um clássico e um ícone, Arvo Pärt, no início da sessão de hoje. Boa noite, bem-vindos. Depois de Arvo Pärt com Führerlinie, seguimos com um nome ainda mais antigo, Maurice Ravel. Da música erudita, ele é um dos expoentes máximos do século XX. Poder-se-á dizer que é um contemporâneo e porque foi influenciadíssimo pelo jazz, quisemos trazer uma peça lindíssima que tem muitas das harmonias desse estilo. O segundo movimento do concerto em sol maior chama-se Adagio Assai. É com a música de Maurice Ravel que vamos seguir o Em Transe de hoje. Para o final, uma reinterpretação de Rafael Anthony di Sarri, do clássico de Arvo Pärt, Fiorellina, com guitarras e arranjos eletrónicos pelo próprio e o piano de Kelly Weiss. Veio tudo dentro da reedição do mini-álbum em formato vinil Reverie. Fiquem nesse lado, agora vem aí o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Esta segunda parte de Em Trance, a revisitar alguns dos álbuns que já foram editados durante este ano. Neste caso, abrimos com a dupla William Cashen e Bruce Willen, o primeiro dos Future Islands e o segundo dos Double Dagger. O projeto Pills já teve destaque nestas emissões de Em Trance. Um agradável álbum de música ambiente com reminiscências pop, a que não são alheios os seus projetos de origem. É de referir também a presença em algumas faixas deste álbum da violoncelista Kate Barusa, ela que já gravou, por exemplo, com os Future Islands e os Small Sir. Seguimos agora com Justin Walter, ele que anda neste momento em digressão com o saxofonista Colin Stetson. Ambos os músicos palmilham caminhos relativamente semelhantes no que se refere à manipulação e exploração dos instrumentos de sopro. No caso de Justin, o trompete; no caso de Colin, o saxofone barítono. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Trance, com o destaque para uma série de álbuns que foram sendo editados ao longo deste ano de 2013 e que já passaram por aqui noutras emissões. O verão, por vezes, traz esta seca, por assim dizer, a nível de novos lançamentos. Parece que, por vezes, a Silly Season também chega ao mundo da música. Destaques, então, para os Pills, o álbum Walking Field. Ainda Lullabies and Nightmares, o álbum de Justin Walter. Depois, uma remistura, um tratamento por parte da dupla sueca Roll the Dice, constituída por Malcolm Pardon e Peder Mannerfeld. Um retoque então para Transportation, álbum Character, de Julia Kent. E fechamos esta emissão de Em Trance com mais um tema para Nightmare Ending, álbum do projeto Illuvium, de Matthew Cooper. Chama-se Don't Get Any Closer. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir as atualizações através de facebook.com/radiotrance. Já sabem também, eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, para mais uma emissão de Em Trance aqui na Radar. Boa noite e até para a semana.